Yeah, escuta aí, o quê? Player Towns! Mais uma semana, Homem de Ferro! Gênio, bilionário, Tony Stark, me apresento. Título de mais rico do mundo aqui ostento. Fornecedor de armas pro governo eu vendia. Melhor equipamento, a melhor tecnologia. O dinheiro só servia pra festas e diversões. E a guerra só crescia com as minhas invenções. Fornecedor da guerra é como a mídia me aponta. Mas eu não me importava, o dinheiro tava na conta. Após vender mais uma arma futurista, eu vi meu armamento na posse dos terroristas. Em uma caverna bem longe da sociedade, fui preso e obrigado a trabalhar contra a vontade. Não perdi tempo, bolei um plano de fuga. Criei o meu primeiro protótipo de armadura. O antigo Tony morreu naquele deserto. Agora como herói me chame de Homem de Ferro. Gênio bilionário, grande como herói, sucesso como empresário. De armadura, a sua chance é zero. Homem de Ferro. Gênio bilionário, grande como herói, sucesso como empresário. De armadura, a sua chance é zero. Homem de Ferro. Homem de Ferro. Revelei que eu era o Homem de Ferro na TV. Identidade secreta, eu não preciso pra quê? Naturalmente meu evento gera ambição. Tentaram, mas falharam, recriar minha invenção. Trabalho melhor sozinho, mas me pediram favores. Agora faço parte da equipe dos Vingadores. Proteger o planeta é nossa missão. Mas a cada confronto eu vi destruição. Uma supervisão desse poder é necessário. Devemos proteger e não fazer o contrário. Por isso estou de acordo com o tratado. Pro Capitão América eu só digo, escolher o lado errado. Gênio bilionário, grande como herói, sucesso como empresário. De armadura, a sua chance é zero. Homem de Ferro. Gênio bilionário, grande como herói, sucesso como empresário. De armadura, a sua chance é zero. Homem de Ferro. Pra me tornar o que eu sou, não foi apenas dinheiro. Por trás da armadura, sou um grande engenheiro. Eu me tornei super-herói com mutação ou talento. Me tornei super-herói com o meu conhecimento. Playtals, mais uma vez. Eu vou continuar e nada pode me parar. Porque vocês são minha força, tamo junto, vamos lá. Gênio bilionário, grande como herói, sucesso como empresário. De armadura, a sua chance é zero. Homem de Ferro. Homem de Ferro. Tamo junto. Mais uma vez.